rádio é o único meio de comunicação que você ouve sem precisar parar com seus afazeres. O rádio tem alcance ilimitado. O mundo ao alcance da internet. Rádio Chavantes de Jaciara. ZYI 430. 770 kHz. 5.000 watts de potência.